ensaborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido. Quando eu vi seu documento, me cortou o coração. E saber Interativa Sertaneja 100.7. Tá na Interativa, tá bom demais, tá muito bom. É eu e você, você e eu, em uma só sintonia, tamo junto na Interativa, na Rádio Pega Longe. Olha, você pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, pode pedir sua música, fica à vontade, o Sangue Maranhense toca pra você na hora, tá bom? Combinado? Nosso WhatsApp, pra você tá pras plantas, tá pedindo sua música, é 9910 10 07 9 9910 10 07. Participe, peça sua música, fica à vontade, tá bom? Aqui você que faz a programação dessa tarde bacana, maravilhosa de segunda-feira, né? Vamos que vamos! Tem ouvinte participando com a gente pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver quem tá participando aqui. Deixa eu ver, vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Luciano Guimarães. Bom ou não? Aqui é o Bom Gil, demais. Da Vale do Sol. Manda uma moda aí pra nós aí. Tá na colheita do Mi aqui, finalizando o safra 2023. Chiclete de galinha. Manda uma moda pra nós aí, pro Tucano, pro Arley, pro seu Zeca, pro Alderico Pingo. Manda uma moda aí pra nós. Manda uma do Chico Reis do Paraná, Canarinho. Tá certo. Deixa eu ver, eu tenho aqui do Chico do Paraná, Canarinho Prisioneiro. Pode ser? Deixa eu ver, tem mais ouvinte passando com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Luciano Guimarães. Bom, é bom demais. Luciano, eu queria pedir a moda aí, Velho Casarão. Pra todos que estiver na escuta da Imperativa. Tchau, obrigado. Tchau por nada. Tem mais ouvinte dizendo aqui, oi, boa tarde, Luciano Guimarães, aqui é a Eurípia, gostaria que ouvir uma música, né, com Rick Renner, Não É Você. Ofereço para meu esposo, Laurindo, aqui na Caramuru, né, Pensão Velha, e para você, né, minha filha Cíntia, e lá em São Paulo, e para meus pais, né, a Dalva e o Joaquim, aí já tá aí. Bom, tá certo. E o meu amigo Silmazinho tá participando também aqui, ó. Mandou duas mãos aqui, ó. Se cumprimentando, né? Eita, nós. Grande Silmazinho, gente boa. E você, amigo ouvinte, vai participando, vai pedindo sua música. Fica à vontade, tá bom? Pediu o Luciano Guimarães toca. WhatsApp é 99910 10 07 9 99 10 10 07. Participa e peça sua música, tá bom? Simbora! Sertaneja. Aperte o cinto, cowboy. Aqui, o sistema é bruto demais. Você está na companhia de Luciano Guimarães, na Interativa FM. 100% sertaneja. Muito bem, tá na Interativa, tá bom demais. Eu e você, você e eu. E uma só sintonia, tamo juntos, na Interativa, na rádio que pega longe. Essa pega longe, né, compadre? Rapaz, velho, eu fico encabulado com essa rádio, viu? Pega demais longe, demais na conta, meu Deus do céu. Hã? Tá certo. E você, amigo ouvinte, dá tempo de você participar, pedir sua música, fica à vontade, tá bom? Aqui é você quem faz a programação nessa tarde bacana, maravilhosa de segunda-feira, né? É, segunda-feira com muita música boa pra você que tá ligado aqui na 100,7, na rádio que pega longe. É você e todo mundo aqui, ó, ligadinho o tempo todo nessa tarde bacana, maravilhosa, né? É, que bacana. Tá na interativa, tá bom demais. Deixa eu ver quem ouvinte participando com a gente pelo nosso WhatsApp. Tá pedindo música, vamos lá. Boa tarde, Luciano Guimarães. Opa. Aqui é o Adaildo da Vila Capuleto. Onde aí, Ildo? Roda pra mim a música do Crioulo Juvenil, Conversando com a Saudade. E eu ofereço pra minha irmã Francisca, meu irmão Demilton, meu irmão Viltamar. Falou, meu amigo. Valeu demais. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pra Norma, né? Norma Rodrigues, né? Pessoa gente boa, que mora aqui no meu coração, né? Abraço pra ela, pro Gerlan, pra Jéssica, né? Enfim, a todos aí, né? Família Rodrigues. 5:37, eu vou tocar aqui então, né? Ofereço pra Norma, João Paulo e Daniel, a música Alguém. Verdade tem que machucar por dentro. fazendo o que aqui? Não cansou de me agredir, de me ferir, me machucar? Que mais você quer de mim? Depois de decretar meu fim, de me excluir, de me deixar? O que você quer agora? Chegando aqui a essa hora, pedindo pra te perdoar. Eu não sei se você lembra, mas eu sei, eu não esqueço. Você disse que a vida sempre vai cobrar um preço, e o seu é me ouvir dizer: não dá. Eu não me curei, ainda dói tanto. Eu só acordei, enxuguei meu pranto. Agora me escuta, você tem que entender. O mundo dá voltas, eu vou te dizer. Tô gostando de alguém e não é você. O que você quer agora? Chegando aqui a essa hora, pedindo pra te perdoar. Eu não sei se você lembra, mas eu sei, eu não esqueço. Você disse que a vida sempre vai cobrar um preço, e o seu é me ouvir dizer: não dá. Eu não me curei, ainda dói tanto. Eu só acordei, enxuguei meu pranto. Agora me escuta, você tem que entender. O mundo dá volta, se eu vou te dizer. Tô gostando de alguém. Ainda dói tanto. Eu só acordei, enxuguei meu pranto. Agora me escuta, você tem que entender. O mundo dá volta, se eu vou te dizer. Tô gostando de alguém e não é você. Tô gostando de alguém e não é você. Não é você. Tocando as melhores músicas sertanejas do presente e do passado. Interativa. Deixa aqui sozinho, conversando com a saudade. Na mesa deste bar, eu estou sentindo bem. Aqui eu tenho tudo, companheiros mais sinceros, os tangos e boleros, para recordar meu bem. Porém o meu desejo era tê-la em meus braços, mas vejo que o fracasso foi a causa do meu fim. Eu trago no meu peito um coração cheio de mágoas, batendo acelerado para judiar de mim. Estou aqui na mesa, este canto tão sozinho. Só vejo em minha frente a cortina do passado.

da boate pra falar. Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você. Suas amigas vão torcer. E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim. Sem querer. Sem querer. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida, das amigas, da bolsa. E me liga falando, me busca. Centro Sertaneja. Ei, me diz o que é que você tá fazendo agora? Acabei de ver sua foto nova. Bateu saudade na hora. Sei que a gente não tá namorando, eu não quero ser chato ligando, mas é que tem alguém na minha casa que tá reclamando. Toda vez que eu tô no banho, vem comigo. Meu chuveiro tá com saudade de molhar seu corpo inteiro, de assistir o nosso love no banheiro. Chato ligando, mas é que tem alguém na minha casa que tá reclamando. Toda vez que eu tô no banho, vem com ela, vem, vem, vem. E meu chuveiro tá com saudade de molhar seu corpo inteiro e assistir o nosso love no banho, da sua unha arranhando azulejo. Eu disse meu chuveiro tá com saudade de molhar seu corpo inteiro e assistir o nosso lobby na sua unha. Vamos segurar baixinho, Thiago. Baixou, baixou. Segura baixinho, baixinho, só vocês, vai. E Deus. E assistir o nosso. Bota a mão pra cima e diz: daqui. Isso é safadão! Se é sertanejo, a Interativa toca! Bem que minha mãe sempre me avisou, pra eu não aceitar nada de estranho. Aí cê chega oferecendo um beijo, pensando um beijo que tá me enganando. Tá enganando meio mundo e não só eu. Tu não perdoa nenhum coração carente. Tem tanta gente querendo o amor, e você brincando com o amor de tanta gente. Tô com ciúmes desse corpo e dessa boquinha que me cancela. Mas I love you, que cê fala por aí. Cancela os corpos nu que cê usa além de mim. Ilude só o meu coraçãozinho, ilude só o meu coraçãozinho. Não é porque você não vale nada que não tem valor pra mim. Ilude só o meu coraçãozinho. Eu só o meu coraçãozinho. Não é porque você não vale nada que não tem valor pra mim. Tá enganando meio mundo e não só eu. Tu não perdoa nenhum coração carente. Tem tanta gente querendo o amor, e você brincando com o amor de tanta gente. Tô ciúmes desse corpo e dessa boquinha que mente com dela. Cause I love you. Interativa. Café Abelha é tradição, é força e energia. Beber um café assim é emoção no dia a dia. Abelha faz o mel, aranha faz a teia. O sabor do bom café tá no Café Abelha. É qualidade, é barato, é gostoso. É o mais puro do Brasil, é muito mais saboroso. Café Abelha, Café Abelha, Café Abelha, Café Abelha. Café Abelha, o sabor do bom café. Café Abelha, a venda nos melhores supermercados, panificadoras e mercearias de Jataí e região. Amigo pecuarista, seu gado merece ser bem tratado nesse período de estiagem. Não deixe passar da hora. Não deixe seu gado emagrecer. Em nossa região, temos o Feno São Bento, produto altamente compactado, proporcionando maior aproveitamento para o seu animal. Portanto, lembre-se, pecuarista, Feno é São Bento, o volumoso com mais qualidade e vantagem que seu gado tanto precisa neste período. Informações com o amigo Paulo pelo fone WhatsApp 649-9987-1512. Tem um amigo que vivia preocupado, porque ele não sabia o que dá para o seu gado. Tentava tudo, mas nada adiantava. O gado não dava leite, muito menos engordava. Mas foi aí que chegou a comida. Oh meu Deus, eu dei um viva, que coisa sensacional. É o Sal Prêmio, coisa boa de se ter. Recomendo pra você. Esse é o Sal Tropical do Viva. Tropical é o Sal Prêmio da comida. Tropical é o Sal Prêmio da Comiva. Comiva, a força da união. Acabou o seu gás? Conte com o nosso gás. Aqui temos o melhor preço da cidade e a rapidez que você precisa. Rapidez e qualidade no que faz. Entregamos e instalamos na hora. Peça agora mesmo seu gás ou sua água mineral pelo WhatsApp 999060421 ou pelo fone 3631-2901. Nosso gás. Na Droga Léo você encontra medicamentos como a pomada negra, Teseus 30 masculino e feminino, suplemento Fique Plena, Figaliton Amargo, Acabe e muito mais. Tandene R$ 9,99, Tocilax R$ 9,99, Autoteste de Covid R$ 29,99, Balança Multilaser R$ 59,99. Barato mesmo, é só na Droga Léo. Avenida Pio 12, número 95, setor Santa Maria. WhatsApp 64999232444 ou 64-3631-1068. Droga Léo, na compra de qualquer fralda, você ganha um lenço umedecido de brinde. Entrega gratuita. Ultra Popular. Alô, meu povo querido, aqui é Liliane Assis e eu vim dar um recadinho todo especial pra você. Acontece durante todo ano o reality de emagrecimento da Drogaria Ultra Popular. Várias pessoas já perderam peso sem custo nenhum. Drogaria Ultra Popular, uma variedade incrível em medicamentos com preços sensacionais. Antiga Ricardo Eletro, telefone WhatsApp 99609-4323. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Interativa FM. Aperte o cinto, cowboy. Aqui. O sistema é bruto demais. Você está na companhia de Luciano Guimarães, na Interativa FM. 100% sertaneja. Muito bem, Interativo, na rádio que pega longe, é você e todo mundo aqui, ó, ligadinho o tempo todo nessa noite maravilhosa, né? Já é noite, já. Aqui na... 6 horas já é noite. Ah, meu Deus do céu, né, compadre? Rapaz, é noite, rapaz. Tem uma pessoa, muita pessoa acha que não é noite já, ué. Pois 6 horas já é noite. Tá certo. E você, amigo ouvinte, né? Você tá ouvindo o programa Segura Peão comigo, Luciano Guimarães. Você pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 99910-1007. 99910-1007. Participa e peça sua música. Fica à vontade, tá bom? Que é você quem faz a programação nessa noite gostosa, maravilhinda, né? De segunda-feira. Um abraço aqui, pessoal tá ligado em Trastio, pessoal nas fazendas, né? Fazenda São José, São Domingos, tá no JG, foi em São Paulo, né? Pessoal da Ponte de Terra, a Rúbia Cardoso, acho que é Rúbia mesmo, né? Rúbia Cardoso, sempre ligado em Trastio, na rádio que pega longe. Tá na Interativa, tá bom demais, 6:02. Agora tem Milionário e José Rico, Canarinho do Peito Amarelo, sua moda é boa. Regressar de um ninho destruído, passou voando um canarinho, com suas asas quase sangrando, a companheira vai procurando. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo. Desesperado, desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Ai, canarinho, passarinho do peito amarelo, eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. Vamos juntos, amigos, por fim desta canção. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo. Desesperado, desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Eu que amei com toda minha alma e te adorava com imenso ardor, não foi bastante para prender-te, eu fracassei, perdi meu amor. Ai, canarinho, passarinho do peito amarelo, eu também sou grande amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. mar revolto, uma revolta. Saber que te perdi. Passo sem rumo, ida sem volta. Assim sou eu sem você. É como a lua sem a noite. É como o vento sem açoite. Assim sou eu sem você. Te juro, não tô aguentando a saudade, até quando? Fico chamando seu nome, chamando seu nome. Me sinto em meio a um deserto, jogado sem você por perto. Fico chamando seu nome, chamando seu nome. Aqui dentro de mim, brigo comigo pra te procurar. No que virá depois. Tô chamando seu nome, chamando seu nome. Como a lua sem a noite, como o vento sem a açoite. Assim sou eu você. Te juro, não tô aguentando a saudade, até quando? Fico chamando seu nome, chamando seu nome. Me sinto em meio a um deserto, jogado sem você por perto. Fico chamando seu nome, chamando seu nome. Dentro de mim, brigo comigo pra te procurar. Eu sei, não é o fim, está nos seus olhos e no meu olhar. Quero tudo que a gente não fez, sem pensar no que virá depois. Fico chamando seu nome, chamando seu nome. Zezé de Camargo Luciano. Músicas sertanejas do presente e do passado. Chamando o seu nome. Você está na Interativa FM com Luciano Guimarães. Tá na Interativa, tá bom demais, tá muito bom. Eu e você, você e eu e uma só sintonia, tamo junto na Interativa, na rádio que pega longe, né? Olha, dá tempo você participar, pedir sua música pelo nosso WhatsApp, nosso WhatsApp é 99910-1007. Participa e peça sua música, fica à vontade, tá bom? Que você quem faz a programação nessa noite, né? Noite gostosa, maravilhinda, né? De segunda-feira, né? Que bacana, vai participando, vai pedindo sua música, fica à vontade, tá bom? O Senhor Guimarães toca sua música na hora pra você. Olha aqui, ó, atenção, atenção. Atenção, o circo, né? Mundo Mágico, né? Precisa de 20 homens para trabalhar na montagem do circo, né? No estacionamento do Jataí Shopping. Falar com, procurar o Daniel, né? Amanhã, às 8 horas da manhã, né? Lá no Jataí Shopping. Então você tá afim de arrumar um trabalho, né? Atenção, o circo Mundo Mágico precisa de 20 homens para trabalhar na montagem de, do circo, né? No estacionamento do Jataí Shopping. Procurar o Daniel amanhã às 8 horas da manhã, tá bom? Fique ligado aqui na Interativa, já eu volto trazendo muito mais música. Fique ligado aqui na boa, na Interativa, na rádio que pega longe. As lojas Super Torra Torra trabalham com preços promocionais. Isso mesmo! Calças femininas, calças masculinas, camisa social, camisetas, blusas, roupas country, tênis e muito mais. Comprando nas lojas Super Torra Torra, você concorre a uma vaca gorda e um barril de chope. Ou 5 fardos de Coca-Cola. Vai e confira os melhores preços e o ótimo atendimento das lojas Super Torra Torra. Loja 1, Antiga Rio Verde, abaixo da antiga Feira Coberta. Loja 2, ao lado da Caixa Econômica Federal, acima da Avenida Goiás. Mais, sempre mais. Na Mais Veículos Picape você encontra toda a linha Toyota, Nissan, Chevrolet, Hyundai, Jeep e a nova Ram 3500 a pronta entrega. Em alguns modelos da Jeep, descontos de até 30 mil reais em compra realizadas pelo CNPJ ou pelo Plano Fazendeiro. Parcele a entrada ou até mesmo o valor total de qualquer modelo, agora em 24 vezes no cartão de crédito. Consulte um de nossos atendentes. Mais Veículos Picape, Avenida Veriano Lima, 1796. Telefone 3632-7001. Sementes Biocides, agora também trabalhando com os mix de coberturas, sendo 3 mix com 7, 10 espécies ou mix com dupla finalidade, cobertura e pastejo de animais, cada variedade com sua função no sistema de integração lavoura-pecuária e para trazer um resultado fantástico. Saiba mais através dos nossos técnicos e vendedores ou pelos nossos perfis de mídias sociais. Sementes Biocides, preços especiais à vista e a prazo, produtos pronta entrega e frete grátis em toda a malha rodoviária nacional. Diga que ouviu na Rádio Interativa FM e ganhe um brinde especial. Fale com o Murilo pelo fone e WhatsApp 64 99641-6517. Luiz André 64 98425-0269 ou com Carlos Trentin 64 99975-6158. Ouça Interativa FM no rádio da sua casa, no seu trabalho, no seu carro ou pelo aplicativo. Basta você baixar o aplicativo Interativa Jataí na Play Store ou acessar o nosso site www.interativajataí.com.br. Aí você estará em conexão com a nossa emissora em Goiás, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Interativa, a rádio que pega longe. Liliane Assis está de segunda a sexta das 8 às 11 no Show da Manhã. Oferecimento: Rio Claro, poços artesianos e semi-artesianos. Fazendas, chácaras, sítios em toda a região. Precisou de poços artesianos e semi-artesianos? É só ligar para Rio Claro Poços Artesianos e falar com um amigo da gente, Bill. Não fique sem água em sua residência, fazenda ou empresa. Vendas de bombas em geral. Rio Claro Poços Artesianos e Semi-Artesianos. 64 99 44 66 07, 64 99607-0934 e 99606-2509. Quer comprar barato? Venha para o Supermercado Aliança. A Rivema, sua concessionária Horsch para Jataí e região, traz para você uma linha completa de máquinas e implementos que vão desde o preparo do solo, plantio e colheita. Além de possuir um estoque de peças completo multimarcas, você ainda conta com a melhor assistência técnica da região. Venha nos fazer uma visita e conferir o que temos de melhor. Rivema, Avenida Goiás, saída para Mineiros, fone 64-3636-9121. Vale a pena ouvir de novo. Oferecimento Paraíso Materiais de Construção. Escuta aqui. Se o que você precisa é material de construção, a Paraíso Material de Construção tem pra você. Agora, se você precisa de caminhão, maquinário, reta escavadeira pra poder limpar seu lote ou fazer a sua represa, também é com a Paraíso. A Paraíso Transporte Material de Construção fica ali abaixo da Comigo, na Rua Voluntários da Pátria, 140, no Maximiliano Pérez. É de tudo pra sua obra, na cidade ou no campo. Fone 3636-8717, 999-040077 ou 996-004353. Tudo que você precisa pra construção, a Paraíso estende a sua mão. Estamos no inverno e na Tecidos Jataí você encontra grandes variedades em cobertores, edredons, mantas de microfibra, jaquetas e calças de moletom com as melhores ofertas. Edredom tamanho Queen 2 por R$ 99,90. Manta extra casal só R$ 29,90. Cobertor casal R$ 39,90. E moletons a partir de R$ 59,90. Gostou? Então não passe frio. Passe em Tecidos Jataí, na Avenida Goiás, no centro da cidade. Atenção, amigo pecuarista. Agora em Jataí e região, uma nova oportunidade na hora de negociar seu gado para abate. Cria, recria e engorda. Fale com a InvestBoi. Dos nossos amigos e parceiros, Rodrigo Carvalho. Fone 64996064227. Adeilson Carvalho. Fone 649-9998-5480. E Deuside Assis. Fone 649-9988-5115. E com Francis Vieira. Fone 629-9927-9196. Prestamos também trabalho de reprodução, melhoramento genético, clínica e cirurgia para o seu rebanho com veterinário capacitado. Murilo Carvalho. Fone 649-9606-7839. Não perca essa grande oportunidade. Venha nos visitar e fazer ótimos negócios. Estamos no endereço Rua Olavo Bilac, número 20, em frente à Autoescola Sena. InvestBoi. Seriedade, transparência e compromisso com os nossos parceiros. Oi, eu sou Ana Clara Paim e esse é o Minuto Goiás. Sabia que aqui em Goiás tem cada vez mais gente com lugar para chamar de lar, graças às ações do governo? Através do Pra Ter Onde Morar, nosso estado vem dando certo e ajudando a população de baixa renda a ter mais dignidade e qualidade de vida. Já são mais de 700 milhões de reais investidos nas quatro modalidades do programa, que são Pra Ter Onde Morar Construção, que destina casas a custo zero para famílias com renda de até um salário mínimo, o Pra Ter Onde Morar Crédito Parceria, que oferece um subsídio de 46 mil reais por imóvel a famílias que ainda não recebem benefícios de programas habitacionais. Tem também a regularização fundiária do Pra Ter Onde Morar Escritura, que já entregou mais de 6 mil documentos. E o Pra Ter Onde Morar Aluguel Social, um benefício mensal de R$ 350,00, que vem ajudando mais de 40 mil famílias goianas a arcar com os custos de moradia. É por isso que Goiás é o estado que dá certo. Você mora na fazenda e está sem internet? A Império das Antenas resolve isso para você. Internet rural via satélite é na Império das Antenas. Aqui você encontra também a nova parabólica digital com mais de 50 canais, além de receptores, conversores digitais, roteadores, manutenção e parabólicas, tudo isso na Império das Antenas. Repito, internet rural de qualidade é na Império das Antenas, na Avenida Aveliano de Oliveira Lima, número 2085, ou chame pelo WhatsApp 64 99 6 75 4406, que iremos até você. Daqui a pouquinho tem mais música. Fique na Interativa. Pela primeira vez em Jataí, Circo Mundo Mágico estreia nesta sexta-feira às 20 horas no estacionamento do Jataí Shopping. Um super espetáculo com atrações internacionais e ainda bolo fofos. Pão de queijo. Patrulha Canina. Patrulha Canina. E o Transformer Bumblebee chegou ao Circo Mundo Mágico no estacionamento do Jataí Shopping. Estreia sexta-feira às 20 horas. Imperdível! A banca dos amigos Gisley e Cláudia está em novo endereço. Agora no Camelódromo Rio Claro Mall. Venha conferir a grande variedade em produtos da banca do Gisley e Cláudia. Contando com eletrônicos, utensílios para celulares como capinhas, películas, itens de pesca e camping, ferramentas, brinquedos e presentes. Banca do Gisley e Cláudia, recheada de produtos de altíssima qualidade e com preços especiais. Camelódromo Rio Claro Mall. Fone 99997-2921. Terraplanagem e perfurações. Terraplanagem de pequeno, médio e grande porte em geral. Terraplanagem para construção de armazéns graneleiros, construção de represas e barragens, abertura de estradas, preparação de área para plantio de lavoura e pastagens, curva de nível, aterro e corte de lote, demolições, venda de terra e cascalho, perfuração para construção civil e ainda maquinários como escavadeira hidráulica PC, retroescavadeira, Patrol, rolo compactador, caminhão caçamba, caminhão pipa e máquina perfuratriz para construção civil. Atendemos na zona rural e urbana de Jataí e região. São quase 15 anos no mercado de terraplanagem em Jataí, Goiás. Sob a responsabilidade dos irmãos João e Carlos. JBC, terraplanagem e perfurações. Fones e WhatsApp 64 9 96 24 37 30 e 64 9 96 26 18 53. Churrascaria Sucal, na BR 364, na saída para Mineiros. Tradição, qualidade e o melhor atendimento. Um completo buffet, self-service, comida por quilo e uma grande variedade de carnes. Vai e confira. Churrascaria Sucal, o melhor churrasco do sul em nossa região. Na BR-364, saída para Mineiros. Compre e concorra pela promoção Churrascão de Fim de Ano a uma vaca gorda e um barril de chope ou 5 fardos de Coca-Cola. Não perca. Atenção, Jataí! Vem aí o 17º leilão contra o câncer, que vai acontecer no próximo dia 5 de agosto, sábado, a partir do meio-dia, no Parque de Exposições de Jataí. Não perca o 17º leilão contra o câncer de Jataí. Será servido um delicioso almoço. Organização Núcleo de Combate ao Câncer de Jataí. Participe! Faça sua doação, porque juntos podemos fazer muito. Para mais informações, 64-3631-4933. Participe! A Interativa FM 100.7 traz todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã, a Voz do Campo. Oferecimento Mecol Engenharia, Comércio e Montagens Elétricas, Avenida Goiás, saída para Mineiros. E Pro Rural Empreendimentos Rurais, compra e venda de grãos e desenvolvimento de software rural. Sob a direção dos amigos João Maciel e Beto. Fone 64-3632-1010 e WhatsApp 64-99988. 82199. A Voz do Campo, a voz de quem produz. Sábado, 8 da manhã, tem a Voz do Campo. O produtor bem informado. Oferecimento Veda Partes Hidráulica. São quase 20 anos de experiência comprovada. A Veda Partes é revenda e manutenção nos principais produtos na linha hidráulica agrícola, com profissionais capacitados e laboratório hidráulico, com ferramenta e bancada de teste computadorizada, atendendo às necessidades do amigo cliente. E somos centro de serviços autorizados Bosch, Rexroth, Veda Partes. Serviços de qualidade nas linhas agrícola e pesada. Rua Antônio Soares Neto, 120. Fone 3636-2358. Atenção, atenção! Já foi inaugurada a Vila da Pesca. Tá nervoso? Vai pescar! Uma nova loja especializada em pesca, caça e camping. Completos artigos para pesca como varas, molinetes, carretilhas, linhas, anzóis e a maior variedade de iscas de Goiás, além de camping e acessórios como botinas, lanternas, canivetes, facas e muito mais. Venha conferir. Vila da Pesca, Joaquim Cândido, abaixo do posto Santa Fé. Agora em Serranópolis, RM Marmoraria. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Toda a linha em mármore e granito, pedras, ardósia, travertino, pedras em geral. Fazemos pias, balcões, bancadas, cuba box para para banheiros, divisórias, túmulos, capelas, pilares, bica d'água, pias esculpidas, racks e painéis para TVs. Vendemos o material, a mão de obra e a instalação, tudo em pisos de mármore e granito. Ainda temos cerâmicas e porcelanato. Fazemos o seu orçamento sem custo nenhum. Venha nos fazer uma visita. RM Marmoraria, do amigo Rony Família. Telefone 64999741270 e 64999598051. RM Marmoraria, em Serranópolis. O Posto Planalto em Serranópolis é o posto perfeito para quem busca qualidade no combustível e um ótimo atendimento. Servindo uma comida de qualidade diferenciada no restaurante, com um cardápio cheio de variedades, além de uma bem montada lanchonete. O Posto Planalto é o posto mais completo da região. Venha conferir e abasteça seu carro com o melhor combustível da região. O amigo Geraldinho, sua família e equipe estão a seu dispor para melhor lhe atender. Atenção amigos, clientes, comunidade jataiense e todos da zona rural em geral. A MM Peças já está em novo endereço. Ambiente com mais espaço e mais comodidade para atender você. É isso mesmo. Estamos em nossa sede própria na Saída Abdala, número 109. O que era bom, graças a você, amigo cliente, ficou muito melhor. MM Peças, o amigo Mauro e toda a sua equipe convida você para fazer uma visita a nossas novas instalações. E obrigado sempre pela sua preferência. Bora, bora pro campeão! Queijo mussarela Presidente, 150 gramas, 7,58. Coca-Cola lata, 350 ml, 2,99. Cream cracker Adorale, 600 gramas, 7,49. Macarrão cristal sêmola, 500 gramas, 2,49. Amaciante Mobijum, 1,700, 7,49. Segundou! Bora, bora pro campeão! Supermercado do Lar, informa a hora certa. A melhor panificadora e lanchonete de Jataí, com amplo espaço, produtos deliciosos, com padeiros profissionais, sem dúvida, a lanchonete panificadora mais frequentada da cidade. E em nossa casa de carne, carnes inspecionadas da mais alta qualidade para o seu almoço, jantar ou para o seu churrasco do fim de semana. Secos e molhados, bebidas, enlatados e na seção de frutas e verduras, você encontra frutas fresquinhas e deliciosas e as melhores verduras para a sua refeição. Rua Capitão Serafim de Barros, com a Liberdade. Supermercado do Lar, seja bem-vindo. Alô, pecuarista, participe do Dia de Campo de Pecuária da Comigo. Confira as novidades do Centro Tecnológico Comigo para impulsionar sua atividade em estações sobre suplementação em confinamento, forrageiras para ILP, fertilidade do solo e manejo de plantas daninhas, além da palestra Intensificação de Pastagens e estandes das rações Comigo, Superpec e parceiros. Será dia 27 de julho a partir das 8:30 da manhã no CTC. Saiba mais em comigo.coop.br. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Volta às aulas, tem que ter papel. Antecipe suas compras de material escolar na Papel e Cia Papelaria. Comprando antecipado, você ganha descontos especiais. Papel e Cia Papelaria. Todo estoque com preços promocionais. Não deixe para a última hora. Quem compra primeiro, compra melhor. Papel e Cia Papelaria. O melhor preço de Jataí. Agora na Salgado Filho, esquina com a Tocantins, número 34. Pertinho do Colégio Dinâmico. Fone 3631-0108. Chega para atender Jataí, toda a nossa região. Jataí, tacógrafos e módulos. É empresa credenciada pelo Inmetro para fazer ensaios e selagem de tacógrafos. Especializada em módulos de injeção, manutenção de tacógrafos e elétrica em geral. Atendendo motoristas autônomos e empresas de transportes. Jataí, tacógrafos e módulos. É em frente à BR-364, abaixo da Mercedes, na Rua K. Vila Sofia. Fone 3632-7664 e WhatsApp 99941-5040. Atenção! Já estamos abastecendo! É isso mesmo! O Posto Capelão já está atendendo na Rua Jerônimo Vilela, acima do viaduto. Álcool, gasolina, diesel comum e S10. É tudo da mais alta qualidade. Venha e abasteça o seu veículo de passeio, seu caminhão ou sua carreta aqui com a gente. Posto Capelão, atendimento de amigos para amigos, sob a direção do amigo Mano e Luiz Flávio. Posto Capelão. Chegou a hora da melhor oportunidade de compra. Corra agora mesmo para aproveitar essa chance única de garantir a sua Ford Ranger dos sonhos, com condições imperdíveis e taxa zero. Ranger Limited 2323, com piloto automático. automático adaptativo, frenagem e alerta anticolisão, partida à distância pelo celular 4x4, motor 200 cavalos, 5 anos de garantia. Aproveite agora apenas R$ 274.990, com entradas de 60% e saldo em 24 vezes com taxa zero. E o melhor, você leva na hora a pronta entrega. Ford Regivel. É aniversário 20 anos Capricho. A Capricho comemora 20 anos de história e preparou ofertas com o melhor preço para você. Lavadora automática 12 quilos por apenas R$ 174,90 mensais. Só a Capricho tem coragem de fazer. Conjunto estofado 2 e 3 lugares por apenas R$ 129,90 mensais. E tem mais, TV Android 32 polegadas por apenas R$ 129,90 mensais. É preço especial de 20 anos Capricho. É somente nas ofertas de aniversário. A entrega é turbo e a montagem profissional. Capricho, aqui tá fácil de comprar. CYR233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jataí, Setor Portal do Sol, para Jataí, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvalho de Comunicações Limitada. Boa noite, tenha uma noite legal. Boa noite, Interativa. Aperte o cinto, cowboy. Aqui. O sistema é bruto demais. Você está na Interativa FM com Luciano Guimarães. Na Interativa, na rádio que pega longe, 6 horas e 31, né? É, hora certa para você que tá ligado aqui na 100,7, na rádio que pega longe. Uma ótima noite para você. Dá tempo de você passar, pedir sua música pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 99910-1007. Participa e peça sua música, fica à vontade, tá bom? Aqui é você quem faz a programação nessa noite gostosa, maravilhosa de segunda-feira, né? Vamos que vamos! Tá na Interativa, tá bom demais. Agora tem Jean e Giovanni. Meu coração é só que você. Fantasia.

saudade é uma bala que machuca sem ferir. Quando em nós é atirada, não dá tempo de fugir. É veloz e bem certeira, nunca erra a direção. É amiga da tristeza, nos atira com certeza nas garras da solidão. Saudade é chama que queima, poesia e poema, fonte de inspiração. Está na companhia de Luciano Guimarães. Foi com flores e com vinho, amor proibido teve fim. Foi com beijos e abraços, um amor tão forte como eu nunca fiz. Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração. Foi pra mim, até hoje é meu grande amor, minha paixão. Provei do seu beijo, amor diferente, me fez gostar de uma vez, até nunca mais. Foi com flores e com vinho, amor proibido teve fim. Foi com beijos e abraços, um amor tão forte como eu nunca vi. Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração. Meu grande amor, minha paixão. Provei do seu beijo, gostar demais, brindando a saudade na taça de vinho. Só mais uma vez, só mais uma vez, até nunca mais. Foi com flores e com vinho, amor proibido teve fim. Beijos e abraços, um amor tão forte como eu nunca fiz. Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração. Foi pra mim, até hoje é meu grande amor, minha paixão. Foi com flores e com vinho, amor proibido teve fim. Foi com beijos e abraços, um amor tão forte como eu nunca fiz. Lágrimas e vinho misturados com a dor do coração. Foi pra mim, até hoje é meu grande amor, minha paixão.

Tô de volta. Na 100,7 na Rádio que pega longe, 6:50. Tem ouvinte dizendo que boa noite, meu amigo Luciano Guimarães, beleza? Aqui é o José Pedro, né? O setor Francisco Antônio, gostaria de ouvir a música com Chitãozinho Chororó. Moço Pobre, né? Ofereço para vocês aí da rádio, para todos aqui do Francisco Antônio. Obrigado, meu amigo. Valeu demais. Simbora então, né? Olha, deixa eu ler um negócio aqui, né? Atenção, atenção, o circo Mundo Mágico, né? Precisa de 20 homens para trabalhar na montagem do circo, né? No estacionamento do Jataí Shop. Procurar o Daniel amanhã, às 8 horas da manhã, né? Então você está em fim de mau trabalho, né? Atenção, o circo Mundo Mágico precisa de 20 homens para trabalhar na montagem do circo, né? No estacionamento do Jataí Shopping. Procurar o Daniel amanhã às 8 horas lá no Jataí Shopping, tá bom? Vamos tocar esse modão aqui então, Chitãozinho Chororó, Moço Pobre, né? Vamos embora então. Verdade, amigo, sei que não tem preço, porém não mereço ser tratado assim. Eu não tenho culpa se nasci tão pobre, porém não é justo o que faz pra mim. Somos seres humanos, um igual ao outro. Sabemos que a morte é o nosso fim. Não julgue o melhor só por ter dinheiro. Não deixe a maldade cobrir por inteiro este coração que não é tão ruim. Amo sua filha e aqui estou para pedir sua permissão. Sou um moço pobre, porém muito honesto, e participar-lhe é minha obrigação. Se lhe magoei, então me perdoe, pois não era essa minha intenção. Se para o senhor ser pobre é defeito, este preconceito parte o meu coração. E aqui estou para pedir sua permissão. Sou um moço pobre, porém muito honesto, e participar-lhe é minha obrigação. Se lhe magoei, então me perdoe, pois não era essa minha intenção. Se para o senhor ser pobre é defeito, este preconceito parte o meu coração. Aperte o cinto, cowboy. Aqui o sistema é bruto demais. Você está na companhia de Luciano Guimarães. Muito bem, Interativa, 6:55, é final de programa, Luciano Guimarães termina nessa, mas quero deixar o meu boa noite com uma pessoa especial na minha vida, né? Uma pessoa que mexe demais com meus sentimentos. Quero deixar meu boa noite pra Norma Rodrigues, né? O meu beijo todo especial pra você, tá bom? Que Deus abençoe sua noite, tudo de bom, viu? Obrigado por ter ficado comigo até agora, neste momento, tá bom? Fica com Deus, que Deus abençoe você, tá bom? Olha, todos com Deus e lembre, tá tudo certo, quando Deus está por perto, viva a vida como ela merece ser vivida, tá bom? Todos com Deus e até mais. Para fechar tem João Paulo e Daniel. Você é minha fantasia. Sobra tempo em minha vida, sobra tanto espaço. Sem você eu não consigo achar o meu caminho. Estou sozinho, louco de saudade, louco pelo seu carinho. No silêncio do meu quarto eu vago no vazio. Faço amor em pensamento pra espantar o frio. Mas quando a ilusão acaba, coração reclama e te chama. Volta logo pro meu lado e diga que me ama. Meu pensamento e o meu sentimento procuram noite e dia. Todo meu tempo, a todo momento, você é minha fantasia. Eu vivo dessa fantasia. Eu falo no vazio. Faço amor em pensamento pra espantar o frio. Mas quando a ilusão acaba, coração reclama e te chama. Volta logo pro meu lado e diga que me ama. Meu pensamento e o meu sentimento te procuram noite e dia. Todo meu tempo, a todo momento, você é minha fantasia. Eu vivo dessa fantasia. Meu pensamento e o meu sentimento te procuram noite e dia. Todo meu tempo, a todo momento, você é minha fantasia. Eu vivo dessa fantasia. Meu vírgula sete. Interativa. Sei bem o que te faz bem, eu sei, mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem. É, uma hora eu ia me tocar que você não vai mais voltar, não receber mensagem, também é mensagem. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente. Mas amei